Na manhã de sexta-feira, dia 29 de agosto, por volta de 10 horas da manhã, mais um marco triste na Avenida das Cataratas. Socorristas do SEAT e policiais militares foram chamados para o atendimento de um acidente de trânsito. Segundo informado pelos bombeiros, as pessoas que ligaram disseram que uma colisão entre um auto e uma moto tinha deixado duas pessoas feridas e que uma delas estaria dentro de uma boca de lobo. Sem entender muito bem o que acontecia nestas informações, os bombeiros deslocaram-se rapidamente para o atendimento da vítima. No cruzamento da rua Irlan Kalishevski com a Avenida das Cataratas, no bairro Vila Holanda, mais uma tragédia se confirmava. A gravidade do acidente fez com que mais ambulâncias do SEAT fossem chamadas e um autobomba-tanque resgate também. A Honda NX Falco com placa de Foz do Iguaçu era pilotada por Odácio Cardoso Vicente, e o veículo Peugeot, cuja condutora não foi identificada, chocaram-se quando a moto e o veículo faziam o cruzamento desta via. Duas vítimas foram socorridas. Odácio Cardoso Vicente, de 43 anos, tinha ferimentos considerados graves e com risco de vida. Mas gravíssimo mesmo estava a passageira Maria Celsa Sandoval da Alvale, de 49 anos. A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. O motociclista permanece internado em estado grave no pronto-socorro do Hospital Municipal. Maria Celsa era mãe de 4 filhos e namorada do piloto da moto. Após os procedimentos no Hospital Municipal, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, onde foi liberado para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.